ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Estou recebendo aqui um grande amigo, já fazia tempo que ele não participava do programa Expresso, mas é uma correria danada, mas hoje ele está aqui. Vamos matar um pouco da saudade do meu grande amigo Fábio Pereira, psicólogo. Quando ele vinha no programa, ele não era como psicólogo. Tudo bem, Fábio? Bom dia, Antônio Cláudio, bom dia, ouvintes da Pássaro da Ilha, é um prazer estar aqui novamente. Prazer é todo nosso, viu, Fábio? Mas eu acho que o Fábio chegou a vir sim, né, Fábio? A gente falou sobre psicologia num determinado programa, eu acho que sobre drogas, né? Falamos, conversamos algumas vezes no ar também sobre drogas. Durante a semana, né? Várias vezes durante a semana. E hoje o assunto, Fábio, que eu convidei você para participar, até já adiantando, amanhã o Fábio também vai estar na praça aqui de Guaranésia, na praça da igreja, na Igreja Matriz de Santa Bárbara, numa roda de conversa falando sobre a questão do suicídio, a prevenção ao suicídio, né? A gente está vivendo o mês de setembro amarelo, que é justamente para alertar, para conversar sobre esse grande problema. E eu não sei se como está muito na mídia, as pessoas resolveram se expressar, Fábio, porque eu estou extremamente impressionado com o número de suicídios que a gente, os dados, né, os números que a mídia anuncia. É isso tudo mesmo, Fábio? É mais. Infelizmente, é mais. O que que acontece? Esse mês, setembro amarelo, essa campanha no Brasil desde 2015, e na realidade ela é mundial desde 2003, porém no Brasil desde 2015. Então, por estar falando na mídia, né? O CVV, principalmente, que é um dos que iniciaram essa campanha no Brasil, aí o pessoal começa a divulgar, porque o Setembro Amarelo é justamente para isso, para divulgação, então através de campanhas, debates, palestras, né? Mostrar a importância de se falar sobre o tema, aí todo mundo relembra da situação. Mas foi bem falado isso aí. O número oficial, né? A Organização Mundial de Saúde e outras agências aí ligadas à saúde pública, porque esse é um problema de saúde pública, o suicídio, informam números, só que a gente pode aumentar em muito. Eu falo pelo seguinte, muitos dos fatos que chegam ao conhecimento, às vezes não chegam como se fosse um suicídio tentado, né? Porque às vezes a pessoa passa por um atendimento e de repente o órgão de saúde não comunica, o registro não é feito, a família às vezes também não comunica, enfim, se trata ou se coloca como outra causa e não como o suicídio, principalmente o tentado, né? As tentativas existem. E muitas, né? Muitas. Por exemplo, aqui, quando a cada 40 segundos alguém no mundo interrompe a própria vida. É um número muito grande, né? Infelizmente, tem dados aí que a gente, quando a gente lê, a gente assusta, né? Essa questão, se a gente colocar o número total e depois dividir isso aí dentro de um dia, então a gente vê o tempo que fica, a gente se assusta. Mas é uma realidade grande. Terceira causa de morte entre jovens, né? De 15 a 29 anos. Sétima causa de jovens de 10 a 14 isso anos. Isso é o que mais me assustou. 10 a 14 anos, ou seja, que motivo teria de tirar a própria criança, vida? Criança, né? Criança pré-adolescente aí, né? Recebi um material, né? Queria até agradecer aqui a Maria Helena, passou pro André Neto. O André Neto é o presidente do Léo, né? Que me convidou para essa roda de conversa amanhã às 15 horas na Praça Francisco, Coronel Francisco de Paula Ribeiro, aqui no centro de Guaranésia. Então, eu verificando o material, revendo o material que eu já tinha verificado pelo Conselho Federal de Psicologia, então a questão é muito mais grave. Por quê? Aí o pessoal às vezes lembra só em setembro, mas existe um porquê, existe uma forma de combater e tal. O porquê são vários. Sim. A forma de combater básica é justamente essa de falar e ouvir. É uma só. Ontem no meu programa, no Alô Bom Dia, inclusive o papo do dia, todo dia, gente. Primeiramente, parabéns aí pro pessoal do Léo Clube por tomar essa decisão e ter essa atitude de fazer essa roda de conversa. Ontem no papo do dia, do Alô Bom Dia, a pergunta era justamente essa, Fábio. Como combater o suicídio? Qual é a resposta? A causa se dá por diversas situações. O combate é justamente iniciando pela campanha que tem essa campanha, ainda bem que tem essa campanha. A partir da campanha, a conscientização de toda a população em geral, não só o profissional de saúde mental, mas toda a população, família, parente, próximo, amigo, pessoa que... O CVV, a grande... Eu falo do CVV porque o CVV é uma referência nisso aí. O que que acontece? A pessoa, quando ela se manifesta na situação de suicidar, ela já comentou. E às vezes a gente pensa assim, será que é um momento de tristeza ou será... Porque existe uma diferença entre você falar alguma vez que você tá cansado da vida, que você já tá desanimado. Todo saco cheio da minha vida. Exato. Ou você ficar recorrente nessa situação. Todo dia, tá com aquela historinha. É, então tem que tomar cuidado. Então, a escuta atenciosa e os conselhos e a fala, enfim, elas são necessárias. Então a pessoa, ela quer de alguma forma ser ouvida. Nós não temos um CAPS aqui. Sim. Né? Eu tô falando a nível de Guaranese. Mas em municípios onde tem o CAPS, além do tratamento que o CAPS demanda para a saúde mental, a questão de pessoas serem ouvidas ou serem tratadas sobre isso, porque o tratamento, infelizmente, não existe. Uma pessoa deu entrada no pronto atendimento por questão de tentativa de suicídio. Morreu ali. Vai para onde? Morreu o assunto ali, né? Não fala. É. Morreu o assunto ali. De repente a família fala, ah, mas é por causa do relacionamento que ela tinha. Brigou com o namorado, exato. Brigou com a namorada. A maioria que a gente presencia, infelizmente, é isso aí. Né? Aqui na nossa realidade local. Mas a pessoa pensa que passou por aquilo. Mas e depois? Será que ela não precisa ser submetida a um tratamento profissional? Não precisa conversar com alguém, trabalhar aquela situação? Ô Fábio, o grande ponto talvez seja esse. Você está falando essa questão do diálogo, da conversa. Durante a semana eu conversei com a psicóloga Juliana Caldeira e ela também falou dessa questão da importância da conversa, do diálogo, de ouvir, né, a pessoa. Mas eu fico pensando o seguinte: uma coisa é você, psicólogo, ouvir e saber o que falar, né? Ou a Juliana, no caso, que falou comigo na terça-feira. Mas e quando é um cidadão comum, Antônio Cláudio da vida? Chega uma pessoa, fala para mim, olha, não aguento mais, quero tirar a minha vida. O que que eu devo falar para essa pessoa? É só ouvir, é tentar aconselhar, porque às vezes o meu conselho, ao invés de ajudar, pode até atrapalhar, piorar a situação. Um conselho mal dado pode piorar a situação. Como é que a gente fica? Nós, seres comuns, sabe? A questão é assim, se a pessoa de alguma forma te procurou, é porque ela confia em você. Em quem ela procurou. Né? É. Agora, de repente, você ofereceu ajuda porque você sabe que aquela pessoa pode, ou você desconfia que aquela pessoa possa estar passando por algum momento que realmente ela possa atentar contra a própria vida dela. Então, o que que acontece? Palavras boas, naturalmente, elas vão surgir. Então não tem como a pessoa hoje, a gente pega e vê a situação que está de competição, de cobrança, tudo. Então isso aí acaba na sociedade nossa incutindo aquela situação assim, preciso ser o melhor. Por que esse grande número de tentativa entre jovens? Justamente por essa questão de competição. Sociedade capitalista, o mundo que a gente vive, né? Então, competições existem a todo lado. Então, eu tenho que ir bem na escola, eu tenho que fazer algum curso. Começa desde cedo. A pressão começa muito, né? Cedo, né? Vamos preparar para poder enfrentar um mundo que é corrido. É aquele negócio, eu preciso me dedicar porque eu vou ter um vestibular, eu preciso me dedicar porque eu vou prestar um concurso, eu preciso me dedicar porque eu tenho que ser um bom profissional, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Então, chega uma hora que a pessoa vai esgotando. Então, a conversa é franca. O que que precisa? É lógico, o encaminhamento ao profissional. Porém, a pessoa escutar com atenção, falar palavras boas, muitas palavras pessoas positivas, né? Questões positivas, né? Muitas pessoas também, às vezes, procuram os seus líderes religiosos, independente da religião, a pessoa às vezes procura. Então, a mesma coisa, eu ouvi recentemente um padre falando numa palestra, nós oferecemos um suporte espiritual, porém a pessoa precisa um suporte profissional. Sim. A pessoa comum, o senso comum vai prevalecer o quê? A palavra boa, a palavra de ajuda. Então não tem assim uma fórmula, de repente você tem que fazer isso, isso e isso, porque a vida é individual de cada um. Cada um vive de um jeito. Cada um tem a sua história, né? Cada um tem uma família, cada um vive num ambiente, cada um passa por uma situação, o que às vezes pode ser triste, confrontante para o próximo, às vezes para mim é uma situação corriqueira, porque eu vivi de uma forma diferente, e outra pessoa vê aquilo já... O seu histórico é diferente, né? É, cada um tem a sua história particular. E às vezes o que a gente pega, muitas pessoas falam assim, isso aí é falta de vergonha, falta de serviço, isso vai procurar alguma ocupação. Agora. Isso aí é bobeira, larga a mão disso, né? Tem isso acho que é o pior momento, né? A pessoa não quer ouvir isso, né? Ela já está desacreditada. É. Aí, de repente, ela vai pedir um socorro, ela vai se manifestar que ela tá precisando de ajuda. Porque ela confia naquela pessoa. E vai o descrédito, aí fala, vai fazer nada, tá querendo aparecer, tá querendo situações aí que pode não ser na primeira. A primeira tentativa pode não ser, a primeira tentativa pode ser a de chamar atenção. E existem pessoas que falam assim, quem tentou uma vez não conseguiu, não tenta mais, é mentira, a pessoa pode ser recorrente nisso. Mas aí fica essa questão. Encaminhem para ajuda, né? Encaminhem. É, se a pessoa pediu ajuda de alguma forma, a pessoa falou, eu já tentei mais do que uma vez, eu já tentei e eu não consigo, eu vivo numa tristeza profunda, numa depressão, não tá fazendo muito sentido, ou qualquer coisa me leva a tentar, né? Procure ajuda. Ô, Fábio, mas muitas vezes para a pessoa sair desse quadro é uma simples palavra, não que exista uma palavra mágica, mas uma palavra e a pessoa muda, aquele conselho bem dado. Eu estou te perguntando isso porque durante a semana, uma das ouvintes que falaram comigo falou que já tentou por algumas vezes o suicídio. E ela, eu não vou dizer o nome dela, mas ela disse que conversou com um médico chileno, né? Na última tentativa dela, ela até a questão de cortar os pulsos, ela foi pro pronto-socorro e o médico chileno atendeu. E o médico chileno, na conversa com ela, ela já saiu dali com Deus, alguma coisa assim, e nunca mais tentou suicídio e mudou a vida dela a partir daquele momento. Essa conversa que às vezes falta para quem tem essa... Sim, depende a situação, a palavra correta, a colocação que foi feita. Sim, acerta na veia, vamos às dizer vezes, assim. Às vezes, né? Ocorre isso aí, ocorre que a pessoa ela tá procurando alguma coisa e às vezes alguém vai trazer aquela coisa para ela, né? A gente fala muito disso aí, de você pegar e trabalhando junto, caminhando junto, depois ela pega e acaba seguindo o caminho dela, mas até ela encontrar esse caminho, ela vai precisar de uma ajuda, ela vai precisar de alguém para poder falar. E o que acontece às vezes na primeira procura de ajuda, que nem você falou, a pessoa tentou o suicídio, a pessoa foi para um hospital, para um pronto atendimento, um pronto socorro, chega lá, simplesmente é feito isso aí, medicalizar, né? Ou às vezes fazer o tratamento clínico ali, que às vezes a pessoa ingeriu certo medicamento em excesso, atentando contra a própria vida e tal, e de repente o que que faz lá? O procedimento que tem que ser feito, procedimento médico. Só que aí eu falei, o que que é feito depois disso, né? Críticas, é vergonha, a família não quer comentar com ninguém, às vezes esconde aquilo, abafa a situação tal, mas e a pessoa e ela em si, como é que ela está sendo amparada, né? E foi feito esse tratamento clínico, esse tratamento médico, mas e o tratamento para poder conversar o que está acontecendo? Eu vi as situações e às vezes a gente chega lá e de repente fica pior ainda, porque é que nem aquele ambiente pesado, todo mundo falando e a pessoa, ninguém acredita. E às vezes criticando, né? Por que você fez isso? Por que você fazer isso? São cobranças, né? Numa das matérias que eu estava vendo, o que que aconteceu? Um rapaz numa cidade grande tentando pular de um local aí, de um viaduto, né? E de repente uma estudante de psicologia tenta lá para dar auxílio. Ela tentando conversar com ele e outros ficavam gritando, pula, pula, pula. Então hoje em dia é para ver o mundo em que a gente vive, né? E muitas pessoas às vezes se preocupam em registrar o fato do que realmente levar, ou simplesmente coloca, às vezes a pessoa pega e coloca, fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo, mas que parte que eu ajudei se eu tava próximo, né? Em vez de eu ficar colocando, e infelizmente, Antônio Cláudio, as redes sociais, elas ajudam muito, mas elas atrapalham nessa questão. Demais, né? A pessoa desabafa para quem? Para a rede social. A pessoa vai pegar e vai desabafar para Facebook, para o WhatsApp, no grupo, e ficar. Então, são situações que a pessoa, não, ela tem que conversar, ela tem que procurar ajuda. Essa questão do mundo que a gente está vivendo, esse mundo tão conturbado, tão complicado, né? Inversão de valores e tudo mais. Isso também é um dos motivos que acaba levando a pessoa a ter esses pensamentos negativos, aí de repente surge um gatilho que num outro panorama mundial a pessoa não cometeria suicídio, mas por causa disso tudo a pessoa acaba tentando contar a própria vida, Fábio? Na atualidade atualidade é, que nem eu falei, o mundo nosso é competitivo. Sim, demais. O mundo nosso é competitivo, então na atualidade isso aí gera essa sensação aí de correr atrás das coisas, de repente não consegui, fui derrotado, o que que eu tô valendo, né? Então na primeira frustração, se a gente for analisar, são muitos fatores, é multifatorial essa situação de suicídio, então por isso que não tem uma fórmula correta de pegar e falar assim, é isso que está levando. Porque você vê bem, desde a questão da família que a gente fala, que às vezes você vai colocando em tantas coisas porque o mundo exige, você vai cobrando tanto porque o mundo exige, mas ao mesmo tempo você não dá o suporte por causa da sua correria e você como pai ou mãe tem que trabalhar e às vezes acaba não conversando, não tendo diálogo, né? São poucos lares que têm o diálogo, marido e mulher, pais e filhos e por aí afora. Então é o fator que predomina, é isso aí, vai juntando tudo, né? A cobrança, a rejeição, você se envolveu com essa questão de droga, e a droga já é um fator, porque a gente tá falando aqui, a maioria das pessoas que se envolvem com dependências atentam para ficarem daquilo e a fuga dela, então às vezes também fala, eu não consigo nem parar com esse vício, ou eu já não presto para mais nada. Então pessoas que são envolvidas com drogas, elas têm um índice alto de tentativa de suicídio. As mulheres tentam mais, porém os casos fatais são masculinos, né? A diferença é essa aí, né? Quem tenta mais é do sexo feminino. De cada 10 mulheres, de cada 10 casos, 7 são mulheres, né? E o problema do homem é que quando ele tenta é mais fatal, né? Vamos fazer uma paradinha aqui pro intervalo comercial, a gente volta já dando sequência nesse bate-papo aqui com o psicólogo Fábio Pereira. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM, a maior audiência de toda a nossa região. Programa Expresso em sua edição de número 482. Hoje a gente falando aqui nessa primeira parte do programa sobre o Setembro Amarelo. Você mande a sua mensagem aqui pra gente com o seu nome completo e a frase pesqueiro é Ilha Bela e concorra uma porção de posta de tilápia. O sorteio de duas porções vai acontecer no final do programa de hoje. Dois ouvintes vão ganhar esse prêmio legal, né? Pescar, se divertir, curtir a vida. Muita gente fala, ô Fábio, às vezes a pessoa tá em depressão, a pessoa, você tem que sair de casa, você tem que se divertir, você tem que pegar e viajar com a sua família. E pescar. Isso resolve, Fábio, ou a pessoa que está com depressão, não vai adiantar nada essas viagens com a família, essa diversão. Quando se fala em suicídio, a primeira situação que a gente pensa é justamente a depressão. Sim, é a primeiro. Eu acho que é um dos maiores fatores, ou não? Também. É, né? Também. Porque, de alguma forma, a pessoa já está com algum desânimo na sua vida, né? Porém, não é tudo, porque quantos fatos que acontecem aí que de repente fala, nossa, não tinha motivo nenhum. É. O que levou essa pessoa a isso? Ou seja, questão financeira. Já estava com um quadro de depressão, passava por um problema no relacionamento conjugal, amoroso ou familiar. Então tem situações que de repente a pessoa tirou a vida e ninguém sabe. Ou alguém ouviu em algum momento alguma reclamação, algum pedido de ajuda e não sabe. Então viver em situações que ajudam a sair um pouco dessa correria, que nem a gente estava falando agora, da cobrança do dia a dia, isso é essencial. Ter uma vida mais positiva. É que eu estava falando, eu ficar reclamando para Facebook ou para rede social, eu não vou sair disso aí. Eu não tenho nenhum contato físico. O que que está levando a gente, essa atualidade aí, é a perca total de contato físico, de contato próximo, de eu poder estar falando aqui, olhando para a pessoa, interagindo, participando de um grupo relativamente físico. Sim. Físico, né? Porque isso está acabando, né? Eu participo de 100 grupos. É. Fisicamente, qual o grupo que você está indo? Nenhum, né? Que grupo que você participa? Às vezes a pessoa, mas é mais fácil tudo. Foi criado justamente para isso, para facilitar no momento que você necessita ali e tal. Mas a sua participação física e pessoal, ela é fundamental. Eu fiz uma pergunta também a semana no Papo do Dia a respeito da questão do celular, se ele aproxima ou se ele distancia as pessoas. A gente chegou na seguinte conclusão: ele distancia quem está próximo, né? É verdade. Ele verdade. Aproxima quem está longe. Você tem um parente lá no Amazonas, beleza, ótimo. Isso. Mas quem está ali do seu lado, ele distancia, né? De repente a família tem um grupo de WhatsApp para conversar entre si. Há um tempo atrás, quando eu ia fazer alguma palestra, a gente comentava, né, que a família, ela foi substituída pela televisão, né? Que a família ficava reunida, às vezes naquela roda de conversa próximo ao fogão de lenha, ou na mesa de jantar, ou almoço, enfim, na refeição. E a televisão tirou isso, você pegava o prato e ia assistir televisão. Agora você está na frente da televisão com o celular, né? Sim. Então, quer dizer, a televisão também perdeu para o celular. A televisão perdeu espaço até para o celular, então, até para o WhatsApp. A gente vai vivendo desse jeito aí. Então, se a gente se fechar, se a gente não viver realmente de poder fazer uma viagem, não questão financeira, mas você simplesmente sair à rua, sim, vá para caminhar, a questão da atividade física, a questão de conversar com alguém, de participar de alguma coisa, de quando puder viajar, simplesmente pescar, quem não gosta de pescar, mas que vá conversar, alguma coisa te dá prazer, né? Fazer um passeio, né? Curtir um pouquinho a vida, é isso, né? A gente tava falando aquela hora lá sobre a questão da pessoa que não sabe lidar com a situação, que não é um profissional. Aí eu vendo aqui uma anotação que eu fiz, né? Muito importante que tava falando no Conselho Federal de Psicologia, são situações quebra de tabu, né, para as pessoas em si, no todo, quem quer ajudar de alguma forma, como é que eu vou lidar com essa situação? Quebra de tabu, reflexão sobre o assunto, atitude simples e essencial, doar minuto de atenção para alguém, ouvir verdadeiramente, sem crítica e sem julgamento. É isso que é importante. Ajudar, né? Quem precisa, doando nossa atenção, nosso ouvir, de viver e sobreviver às dificuldades do dia a dia. Então, às vezes, a pessoa te traz alguma coisa e você tem como explicação, às vezes, o seu sobreviver, a sua vivência, né? Sua vida. A sua vida pode servir como inspiração para. Não é aquela. Eu falo não muito, julgamento, né? Nem julgamento e nem espelho. É. Né? Porque é como a gente falou de indivíduo, mas a situação de você pegar e mostrar que pode se ajudar. A quebra de tabu que eu falo é o seguinte: às vezes, porque não é da minha religião, porque não é uma pessoa de outro sexo, ou é uma pessoa que frequenta outra situação, ou enfim, não é do meu convívio ali. Então, não, você tem que ajudar o próximo sem ver a condição social, racista, ou de opção sexual dele, enfim, de qualquer. A ajuda, ela é pedida, ou você presencia que a pessoa necessita. Não precisa ser um profissional da psicologia, mas o ser humano que trabalha com o próximo, com o amor, né? Ao próximo, amor ao próximo. Sim, então, isso aí é essencial. É essencial, amor ao próximo. Então, não há necessidade de. Uma das respostas que eu achei muito interessante, Fábio, durante essa semana do bate-papo que a gente teve sobre suicídio, eu não me lembro qual ouvinte que falou isso, mas ela disse assim que o ser humano, ele tem a mania, não todos, mas uma grande parte, de achar que a sua dor é maior que a do outro. Né? E muitas vezes quando alguém chega pedindo ajuda, ele logo já fala: não, mas isso daí não é nada. Eu já passei por isso, isso e isso. Exato. É o que você estava falando agora há pouco, né? Já começa com um julgamento. Já é um pré-julgamento. Julgamento. Então, é que nem eu falei. Dependendo do jeito que você vive, o que você presencia, para você, aquela coisa simples, que para mim é simples, é o fim do mundo, né? Lembrando, retornando àquela situação que eu tava falando das famílias, tal, da situação, tal. O que que acontece hoje também? Às vezes, nós não querendo que os nossos filhos sofram ou passem por necessidades que nós passamos, nós vivemos por eles. Isso aí, integralmente, né? Quando ele vai se dar na situação de frustração, ele não sabe resolver. Porque a gente cuidou de todos os problemas, né? Inclusive dos problemas, né? Ele não teve o mínimo de sofrimento. Não falo deixar sofrer também ao ponto de abandono. Não, claro que mas não. São questões, assim, que a gente tem que analisar até que ponto que a gente está criando uma sociedade, que nem diz Cortella, né? Que filhos que nós estamos criando para o mundo, não é o mundo que está ficando para os nossos filhos. São duas situações. O mundo realmente está competitivo, está louco, está violento. Porém, a gente também tem que criar filhos que vão conseguir viver nesse mundo. Fábio, a gente já está caminhando, infelizmente, aqui para a reta final do bate-papo, mas você falou no primeiro bloco de diversas causas, né? A gente tem muitas causas que levam a pessoa a cometer um suicídio, ou pelo menos a tentar um suicídio. Que causas são essas, Fábio? Falta de esperança, falta de visão de futuro, culpa, baixa autoestima, visão negativa da vida. Umas das situações são essas. Sintomas. O que essas pessoas que estão prestes a cometer esse ato, ou estão pensando em cometer esse ato, que sintomas elas apresentam que a gente consegue identificar? O sintoma verbalizado é aquele que a pessoa, que nem a gente comentou, a fala, que às vezes a gente não dá muita importância. Vou desaparecer. Vou deixar vocês em paz. Eu queria dormir e nunca mais acordar. Tá, aí tem um velho ditado. Desculpa te interromper. Quem fala, não faz. Exatamente. A gente tem que parar com essa... Tem esse ditado, né? Tem. A gente tem que parar com isso. Porque, que eu falo, uma vez ou outra, é lógico que até eu cheguei a falar isso aí. Todo mundo fala, você tá cansado. Tô cansado disso. Tô cansado ao ponto, né? E tem até as brincadeiras aí que a pessoa fala e tal. E a gente não dá muita bola pra isso. Mas é que eu falo, frases recorrentes. A pessoa falando isso recorrente. A pessoa já está numa situação de tristeza também. E às vezes a tristeza sem motivo para nós. Mas aí se junta tudo, se junta a situação dessa falta de alguma coisa. Ela estava num relacionamento que não deu certo. Estava num relacionamento que teve algum problema. O estresse do dia a dia também, eu acredito. A correria, a competitividade, não alcançar o que corria atrás, a frustração, né? Antigamente se ligava muito a questão financeira e rompimento de relacionamento amoroso. Hoje a gente fala, às vezes, a pessoa suicidou e ninguém achou um motivo. Ninguém achou um motivo. É que nem a questão que a gente falou da depressão, que está ligada diretamente, né? A depressão, quantas pessoas entram em estado de depressão que a gente fala assim, que motivo levou ela? Ela era rica, ela era bonita, nossa, ela era famosa. Legal, né? O padre não pode ficar com depressão, né? E por aí afora. Então, são situações assim. Atentar para essas expressões, porque a verbalização tem que ser observada. Situação escrita. A pessoa manifesta no grupo ali, manifesta às vezes por algum... Antigamente a gente falava de deixar a carta, né? Hoje em dia nem carta escreve mais, né? Nem carta se escreve mais, não se utiliza deixar o bilhete tal, mas atentar para algumas escritas. E, no caso que a gente falou, se começa desde a infância, desenhos, né? Naquela faixa de idade, exato. Então é um número grande, né? A gente desenhos avalia negativos. O comportamento e a personalidade através de desenho, então o desenho também transmite alguma coisa. Então a fala, a escrita, o desenho mostram essas ideias ou intenções de suicídio. E acreditar, né? Não também pegar e falar assim, nossa, a pessoa comentou uma vez e tal. Mas a conversa, sempre vai chegar na conversa, sempre vai chegar na onde? Né? Nesse ponto de ter conversa, de alguma forma a pessoa está querendo que você dê atenção. Sim. A gente não fala que a pessoa faz aquilo, que a criança faz aquilo para chamar atenção, e a forma que a pessoa está querendo dar atenção, às vezes a conversa pode ajudar em muito. De repente, às vezes até a pessoa chega, um exemplo, vamos ser, para ser claro, a pessoa chega para mim, para o Antônio Cláudio, e comenta, olha... Não estou aguentando mais, vou tirar minha vida. Beleza, passou. Eu posso chegar para uma outra pessoa, um amigo em comum daquela pessoa, e falar: ô, Fábio, o fulano chegou e falou para mim isso aí, já falou para você? Sim, sim. Isso seria um caminho, sim, Fábio? Sim. Uma conversa ali? Também verificar que situação que é, porque aí de repente você chega para essa outra pessoa que também conhece, falou: oh, rapaz, realmente ele tá estranho. Isso. É. Realmente aconteceu isso. Chegar na família e falar, né, pra família, falar: ó, fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano comentou isso, como é que tá a situação? Então, a família às vezes não tá sabendo, ele comenta com um colega, comenta no serviço, e dentro de casa ninguém falta sabe. Falta confiança de falar dentro de casa, às vezes ele vai falar pra um amigo, pra um... Às vezes é o local que tá deixando ele assim, não sabe. Né? Acontece, às vezes, a pessoa chegar e ficar reclamando pra você, e quem deve saber o local que deve ser avisado, não ter conhecimento. Então, tem que se levar assim, parar com essa, porque tem aquele negócio lá, nós não podemos divulgar e nós não podemos falar, mas também a gente não pode pegar e estampar numa bandeira e sair pela rua mostrando para todo mundo. Então a gente tem que saber lidar com essa situação com amor, a palavra sempre primordial é tratar, receber com amor, né? Gente, convidar todo mundo então para participar dessa roda de conversas. Vai acontecer amanhã, domingo, a partir das 15h, uma roda de conversas promovida pelo Léo Clube, aqui de Guaranés. Esses meninos que realmente fazem um trabalho sensacional. Essa roda de conversa vai ser às 15h, né, Fábio? É, às 15h, né? Lá na Praça Coronel Francisco de Paula Ribeiro, na Praça Central aqui em Guaranés. E se o tempo não ajudar, ou seja, se chover, a sede deles é na rua Misael Sandoval, 168, no centro, tá, próximo à maçonaria, a loja maçônica. Sim. Fernando Osório. Então fica no centro também, fica próximo à praça. Se chover, nós estaremos lá. Transfere para lá essa roda de conversa. Está aberta para todo mundo, né? Para todo mundo, você que quer se aprofundar um pouquinho mais no assunto, de repente quer tirar alguma dúvida, né, Fábio? Exatamente. É uma roda de conversa, né? A melhor coisa que tem é justamente isso aí, a roda de conversa é para isso. Falar, não é, né, para a pessoa que está com esse problema, mas para a pessoa que de alguma forma queira saber, queira ajudar ou queira ser ajudada, né? Nós teremos esse acesso de pessoas ter visões diferentes, opiniões diferentes, quem sabe alguma coisa eu também não sabia, porque eu não sei tudo, não sou dono da verdade, não sou especialista nesse assunto, porque hoje até ciência para estudar isso. Sim, aí tem, né? Especialistas, especialista. Área, né? Eu estava vendo uma entrevista de uma moça que ela estuda, ela faz parte de um grupo que é suicidologia. Estuda só estudo sobre essa área. E ela não tem a resposta correta, não tem. Então, são estudos que são feitos. Então, de repente, alguém chega lá: Fábio, eu acho isso. Oh, sabe que eu não tinha visto dessa forma? Exatamente, para a gente poder divulgar. O Setembro Amarelo é feito para isso, mas eu espero que não fique só no mês de setembro. Também espero que a gente vai continuar abordando esse assunto aí durante as nossas programações aqui na Pássaro da Ilha. Fábio, muito obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço a presença aqui mais uma vez, me coloco à disposição e quem sabe numa outra hora a gente retorna para falar sobre esse assunto ou algum assunto que esteja dentro da área de psicologia e que a gente possa de alguma forma ajudar. Com certeza irá retornar, porque eu adoro conversar com você, Fábio. Vamos fazer um intervalo comercial, voltamos já dando sequência. Bom, já não, agora tem a propaganda eleitoral gratuita, voltamos às 12h30 dando sequência no Expresso. ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.